Seção 2D. A Noite na Taverna. Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Lido por Marina Fícota. A Noite na Taverna. Contos Fantásticos de Álvares de Azevedo. Capítulo 2. Solfiere. Yet one kiss on your pale clay. And those lips once so warm my heart, Byron Kane. Sabeis, Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a Amásia, no leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo, que mesmela o sacrifício à convulsão do amor, o beijo lascivo à embriaguez da crença. Era em Roma. Uma noite, a lua ia bela como vai sempre no verão por aquele céu morno, e o fresco das águas se exalava como um suspiro do Tibre. A noite ia bela. Eu passeava a sós pela ponte de... As luzes se apagaram uma por uma nos palácios, as ruas se faziam ermas, e a lua de sonolenta se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela, e daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um como choro de frenesi, um como gemer de insânia. Aquela voz era sombria, como a do vento à noite nos cemitérios, cantando a nênia das flores murchas da morte. Depois o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu ninguém. Saiu. Eu seguia. A noite ia cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu e a chuva caía às gotas pesadas. Apenas eu sentia nas faces caírem-me grossas lágrimas de água, como sobre um túmulo, prantos de órfãos. Andamos longo tempo pelo labirinto das ruas. Enfim, ela parou. Estávamos num campo. Aqui, ali, além, eram cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se. Parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci. Sei apenas que quando amanheceu, achei-me a sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não fora uma ilusão. As urzes, as cicutas do campo santo estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormido à chuva, causaram-me uma febre. No meu delírio, passava e repassava aquela brancura de mulher. Gemiam aqueles soluços e todo aquele devaneio se perdia num canto suavíssimo. Um ano depois voltei a Roma. Nos beijos das mulheres nada me saciava. No sono da saciedade me vinha aquela visão. Uma noite, e atroz uma orgia, eu deixara dormida no leito dela a Condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida, com a febre nas faces e a lascívia nos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos como na agonia voluptuosa do amor. Saí. Não sei se a noite era límpida ou negra. Sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez. As taças tinham ficado vazias na mesa. Nos lábios daquela criatura eu bebera até a última gota o vinho do deleite. Quando dei acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de quatro círios batiam num caixão entreaberto. Abri-o. Era o de uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela, naquela tez lívida e embaçada. O vidrento dos olhos mal apertados, era uma defunta, e aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério. Cerrei as portas da igreja que, ignoro por que, eu achara abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão. Pesava como chumbo. Sabeis a história de Maria Stuart, degolada do algoz, do cadáver sem cabeça e do homem sem coração, como a conta Brantome? Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo, preguei-lhe 1.000 beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu e a capela, como noivo despe a noiva. Era mesmo uma estátua, tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de ambar que lustra os mármores antigos. O gozo foi fervoroso. Cevei em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. Aquele calor de meu peito, a febre de meus lábios, a convulsão de meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito, abri os olhos empanados. Luz sombria alumiou-os como a de uma estrela entre névoa. Apertou-me em seus braços. Um suspiro ondeou-lhe nos beiços azulados. Não era já a morte, era um desmaio. No aperto daquele abraço havia, contudo, alguma coisa de horrível. O leito de Lágia, onde eu passara uma hora de embriaguez, me resfriava. Pude, a custo, soltar-me daquele aperto do peito dela. Nesse instante, ela acordou. Nunca ouvistes falar da catalepsia? É um pesadelo horrível, aquele que gira ao acordado que emparedam num sepulcro. Sonhos gelado, em que sentem-se os membros tolhidos e as faces banhadas de lágrimas alheias sem poder revelar a vida. A moça revivia a pouco e pouco. Ao acordar, desmaiara. Embucei-me na capa e tomei-a nos braços, coberta com seu sudário como uma criança. Ao aproximar-me da porta, topei num corpo. Abaixei-me, olhei. Era algum coveiro do cemitério da igreja que aí dormia de ébrio, esquecido de fechar a porta. Saí. Ao passar a praça, encontrei uma patrulha. Que levas aí? A noite era muito alta. Talvez me cresse um ladrão. É minha mulher que vai desmaiada. Uma mulher? Mas essa roupa branca e longa, serás acaso roubador de cadáveres? Um guarda aproximou-se, tocou-lhe a fronte. Era fria. É uma defunta. Cheguei meus lábios aos dela. Senti um beijo morno. Era vida ainda. Vede, disse eu. O guarda chegou-lhe os lábios. Os beiços ásperos roçaram pelos da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu em minhas mãos frias. Boa noite, moço. Pode seguir, disse ele. Caminhei. Estava cansado. Custava carregar o meu fardo, e eu sentia que a moça ia despertar. Temeroso de que ouvissem na gritar e acudissem-me, corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um grito de medo. Mal eu fechara a porta, bateram nela. Era um bando de libertinos, meus companheiros, que voltavam da orgia. Reclamaram que abrisse. Fechei a moça no meu quarto e abri. Meia hora depois, eu os deixava na sala bebendo ainda. A turvação da embriaguez fez com que não notassem minha ausência. Quando entrei no quarto da moça, vi-a erguida. Ria de um rir convulso, como a insânia. E frio como a folha de uma espada. Trespassava de dor o ouvi-la. 2 dias e 2 noites levou ela de febre assim. Não houve sanar-lhe aquele delírio, nem o rir do frenesi. Morreu depois de 2 noites e 2 dias de delírio. À noite saí. Fui ter com um estatuário que trabalhava perfeitamente em cera. Paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando o escultor saiu, levantei os tijolos de mármore do meu quarto e com as mãos cavei aí um túmulo. Tomei-a então pela última vez nos braços, apertei-a a meu peito, muda e fria, beijei-a e cobri-a adormecida no sono eterno com o lençol do seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. Um ano, noite a noite, dormi sobre as lajes que a cobriam. Um dia, o estatuário me trouxe a sua obra. Paguei-lhe e peguei o segredo. Não te lembras, Bertrão, de uma fórnima branca de mulher que entrevistes pelo véu do meu cortinado? Não te lembras que eu te respondi que era uma virgem que dormia? E quem era essa mulher, Solfieri? Quem era? Seu nome? Quem se importa com uma palavra quando sente que o vinho queima assaz os lábios? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormia e que sentia morrer a seus beijos, quando nem há dele mister para escrever-lhe na lousa? Sophie encheu uma taça, bebeu-a, e erguer-se da mesa quando um dos convivas tomou-o pelo braço. Sophie, não é um conto isso tudo? Pelo inferno que não! Por meu pai, que era conde e bandido, por minha mãe, que era bela messalina das ruas, pela perdição que não! Desde que eu próprio calquei aquela mulher, com meus pés na sua cova de terra, eu vo-lo juro, guardei-lhe como amuleto a capela da defunta. Ei-la! Abriu a camisa e viram-lhe ao pescoço uma grinalda de flores mirradas. Vedes? Murcha e seca, como o erânio dela. Fim do capítulo 2.